uma vez, muito boa tarde. Passam 22 minutos das 12, tal como prometido, tenho já comigo, aqui no estúdio da Boa Nova, Feliciano da Silva, autor do meu lindo Jardim Florido. Esta é a nova, mais recente obra deste conhecido autor do Conselho de Oliveira do Hospital. Passo já a cumprimentá-lo, seu Feliciano da Silva. Muito boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Boa tarde, Dona Liliana. Para mim é um prazer aqui estar. Agradeço à senhora toda a sua gentileza em me ter convidado. Nós é que agradecemos e agradecemos em particular por ter apresentado mais um livro de poesia com um bonito título, O Meu Lindo Jardim Florido. A apresentação aconteceu no passado dia 16 de julho na localidade de onde é natural, é assim, não é, seu Feliciano? Em Travanca de Lagos. Em Travanca de Lagos, minha terra natal. E foi apresentado na Liga de Melhoramentos, por mera casualidade. Bem, primeiro sou seu sócio fundador. Segundo, creio que sou ainda o único sócio fundador que está vivo. Portanto, um bom motivo para ali apresentar o seu livro, não é? Sim, apresentei o meu livro em Travanca de Lagos. Travanca de Lagos, embora eu viva em Lisboa ininterruptamente há 73 anos, mas Travanca de Lagos é a minha aldeia, é a terra que me viu nascer, onde eu dei os primeiros passos, onde eu aprendi o AIOU. Eu não esqueço nunca na minha vida a minha terra. Ando por onde andar, ando em que país andar, estiver, passo por qualquer país que eu esteja, Travanca está-me sempre no coração. Muito bem, portanto, é com sentimento que o vejo falar da sua terra e com mais sentimento, certamente, no dia em que apresentou este seu livro. Sou Feliciano da Silva, convido a apresentar este seu livro, portanto, é um livro de poesia. O que é este, O Meu Lindo Jardim Florido? O que é o... O que é O Meu Lindo Jardim Florido? Que livro é este? O Meu Lindo Jardim Florido, que livro é já este? Está a tempo pensado. Cada livro tem tido o seu título, mas o meu lindo jardim florido, primeiro, eu gosto muito de flores. Segundo, é que o meu lindo jardim florido é os meus netos e os meus bisnetos. As flores são os meus netos. Os botõezinhos de rosa são todos os meus bisnetos, porque eu tenho 5 netos e tenho 5 bisnetos. Tanto uma Também família. Tenho uma filha, graças a Deus. E tenho também o meu genro, e tenho depois o marido da minha neta, tenho a esposa do meu neto. Todos fazem parte do meu jardim florido. Mas mais basicamente é os meus netos e é os meus bisnetos. Portanto, os meus bisnetos são os botõezinhos mais lindos que pode haver. Portanto, todo um jardim que compõe a sua família. É. Seu Feliciano, ainda assim, no interior deste livro, há vários poemas, não só dedicados aos seus netos. Não, isto tem uma grande variedade. O que é que reúne neste livro? O quê? O que é que reúne neste livro? Este livro reúne muitos poemas de amor. Eu quando escrevo, eu gosto muito de falar de poemas de amor, e quando escrevo eu deixo de ter a idade que tenho e passo a ter a idade do que estou a escrever. Portanto, se eu estou a escrever muitos beijinhos, se estou a escrever tu és encantadora, se estou a escrever tu és a mulher mais bela, eu deixei de ter a idade que tenho e passo a ter os meus 25 anos. Portanto, tudo que eu escrevo, sinto, porque meto muito dentro dessa personagem. Escrevo muito sobre Travanca de Lagos, ainda agora escrevi um Travanca de Lagos e os seus recantos, pus fotografias no livro dos recantos que cada quadra se refere. E portanto, eu sempre que escrevo há sempre um sentido, e que esse sentido, conforme começo a escrever, começa-me a dar força. Também escreve sobre alguns locais por onde passou, alguns sítios onde esteve também o inspiram para escrever a poesia. Estou aqui a reparar da primeira ida aos Açores, também destaca aqui a festa dos tabuleiros em Tomar. Sim, sim, sim. Bem, isso são... foi festas que eu assisti, que muito gostei, e achei que as devia de divulgar um bocadinho. Porque há festas, como por exemplo as festas as festas que, assim, que eu vi, as festas de Viana do Castelo, das Senhoras da Agonia, que estão agora para o mês que vem. As festas, eu assisti a uma festa muito curiosa há pouco tempo, há 63 anos, que foi o São João em Braga. Naquela altura eram as festas mesmo provincianas. Foi um encanto. Assisti à festa em Ponta Delgada, fui de propósito para ver as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. É uma coisa deslumbrante. Portanto, é certo que cada terra tem as suas festas. Cada pessoa ama muito as festas da sua aldeia. Eu posso dizer que tenho vindo muitas dezenas de vezes que eu vim de Lisboa de propósito para assistir à festa da minha aldeia, que é a festa de São Pedro. Eu entre todas as festas bonitas que vejo, eu não vejo mais nenhum, não vejo nenhuma mais linda que é a festa de São Pedro da minha terra. Foi aí que eu fiz a minha primeira comunhão, foi aí que eu comprei os primeiros buçardos, e eu não esqueço nunca o São Pedro da minha aldeia, até que, por mera casualidade, eu também sou o irmão mais velho da Irmandade de São Pedro. A Irmandade de São Pedro tem 380 anos, 385 anos ininterruptos. Portanto, é o mais velho. Eu sou o irmão mais velho. Sou o irmão mais velho na idade e sou o irmão mais velho como. Não ainda. E participa nas iniciativas da Irmandade? Participa? Sim, sim, sim. Participa. Bem, sim. Embora eu esteja longe, mas quando há as festas, eu participo em tudo o que eu possa para a minha aldeia. Muito bem. A minha aldeia, para mim, faz parte do meu jardim florido. Muito bem. E é deste jardim florido que estamos a falar, que reúne muita poesia, mas também faz questão de colocar no livro algumas fotografias. Pois, as fotografias são muito alusivas aos locais dos poemas. Portanto, e que também tornam mais atrativa a leitura, não é? Não percebi. Tornam mais atrativa a Exatamente. Leitura. Pois, ou seja, ao ler a poesia, conseguimos também logo nos situar. Exatamente. Para onde tem, o autor exemplo, nos quer levar. Tem, por exemplo, aí as Alminhas, e depois tem outros locais, tem outros locais que eu achei que devia, ruas muito típicas, locais históricos, como, por exemplo, a casa onde se escondia o João Brandão. Portanto, eu todos os meus livros são sempre variados nos poemas que têm. E também tem aí, nesse livro, um bocadinho, muito pequenino, da minha biografia, quando eu fui para Lisboa com 13 anos. Eu já li, já há bocadinho, confesso que li há bocadinho esta parte de um pouco da minha mini biografia. Portanto, onde o Sr. Feliciano da Silva explica aqui um bocadinho daquilo que foi o seu percurso, não é? Sim, sim, sim. Portanto, porque foi para Lisboa aos 13 anos. Era, 13 anos. Era menino. Era. Era um Tinha menino. 13 anos quando fui para Lisboa, fui na caminhonete Júlio dos Santos até ao Cargal de Sal. No Cargal de Sal está a linha do comboio, não via se ela vinha do lado direito, se vinha do lado esquerdo do comboio. O comboio veio do lado da guarda, houve uma mudança na Pampilhosa da Serra, que tínhamos que mudar ali para apanhar o comboio que vinha do Porto. Era um bocado confuso. E foi sozinho, Sr. Feliciano? Fui sozinho. Eu não me lembro bem se meti conversa com alguém e que alguém me ajudou a passar na Pampilhosa de um comboio para o outro. É natural que alguém me tenha ajudado. Eu sei que passei e sei que fui. Quando cheguei a Lisboa de manhã, às 7 da manhã, tinha um tio, irmão da minha mãe, à minha espera. Tinha alguém, tinha familiares à sua espera? Sim, tinha. Tinha, que me receberam muito bem e que foi tudo muito estudado. Seis dias depois empreguei-me, mas tudo o que o patrão me mandava fazer, eu esquecia-me. Tudo. Até que há uma altura que eu, por acaso, menciono isso na minha mini biografia. O patrão estava-me sempre a dar descomposturas, mas eu até gostava dele, porque eu merecia as descomposturas que ele me dava. E há uma altura que ele está 3 dias sem me dizer nada. E quando ele está 3 dias sem me dizer nada, eu faço uma autocrítica a mim próprio e digo, até que enfim, eu entrei em bom caminho. Eu acabo de pensar nisto, e a mulher do patrão, uma moçoila bonita, parece que estava até a adivinhar o que eu estava a pensar. E olha para mim e diz-me assim, ó rapaz, tu cada vez andas de cabeça mais maluca. O meu marido há 3 dias não te diz nada, pois não? Não, minha senhora. Como é que ele te pode dizer? Tu esgotaste-lhe as descomposturas? Ele não tinha mais nada para me dizer. Depois tornámos-nos muito amigos, quando eu já fui, era homem, já estava estabelecido, ofereci-lhe um almoço a ele e à esposa em Santarém, levei alguns empregados comigo e tornei-me um grande amigo dele e um grande admirador, porque eu tive 2 professores. Eu tive o professor da instituição primária que me ensinou o A e o U e tive aquele grande professor que me ensinou o que era o princípio da vida. E depois estabeleceu-se até por conta própria, não foi? Estabeleci-me como de conta própria com 13 anos de idade. Perdão, não, com 21 anos de idade. Estabeleci-me com 21 anos de idade, com muita força de vontade. E qual é que era a área do seu negócio, Sr. Feliciano? Olha, minha senhora, ele era tão variado. Era, mas eu, quer dizer, depois eu fui armazenista importador. Depois então ia muito às feiras internacionais, a Frankfurt, a Nuremberg, a Londres, a Paris, a Valência, a terceira cidade de Espanha, grande zona industrial, ia lá comprar, porque eu dediquei muito aos brinquedos. Uhum. E também dediquei muito aos brinquedos, dediquei muito a prendas, artigos de prenda. Tínhamos um conjunto e tínhamos uma equipe muito boa de trabalho. Muito bem. Portanto, este é um bocadinho daquilo que foi o seu percurso, mas é sobre o livro e sobre esta sua vontade de escrever que estamos então aqui a falar na Rádio Boa Nova. Este é o seu 5º livro, verdade, esse seu é o meu Feliciano? 5º livro, pois é. Portanto, todos os outros, o que é que de alguma forma retratam? É o gosto que o Sr. Feliciano tem pela vida, pelo que o rodeia? O que é que o leva a escrever? Olha, minha senhora, o que me leva a escrever são as pessoas amigas. Porque eu sempre que escrevo um livro, as pessoas amigas dizem-me logo, tenho que escrever outro. Ai, é tão bonito. E depois eu escrevo o segundo. Ai, tenho que ir ao terceiro. Eu começo a ler os seus livros, enquanto não leio, eu não desisto. Eu entro no comboio, começo a ler, e só quando saio, na estação que tenho que sair, é que eu acabo. Minha filha, tudo isto dá muita força para eu escrever. Portanto, o primeiro foi em 2007, não foi? Amor, Ternura e Fantasia. Amor, Ternura e Fantasia. Foi o primeiro em 2007. Este foi um milagre que fez na altura, o Presidente da Câmara era o professor Mário Alves, e que me apresentou este livro sem eu esperar. Porque eu tinha este Amor, Ternura e Fantasia, eu tinha em fotocópias. E mandei para a Câmara e mandei para diversos amigos. Depois o professor Mário Alves leu, assim como a senhora vereadora da cultura na altura, e leram, gostaram, e fizeram um livro sem me ter dito nada. Para mim, eu estava ali próximo do jardim, em Oliveira do Hospital, vim cá casualmente, e ele viu-me e ele disse, já telefonámos 3 vezes para Lisboa, ainda bem que o vejo. Venha comigo. E eu subo a escada com ele. Eu pensei, mas o que é que o Sr. Presidente me há de querer? Ainda não escrevia. Eu escrevia para a rádio, escrevia para a comarca de Arganil. Era um colaborador deles, que mandava muita notícia, se eu não escrever nada que possa ferir a Câmara ou possa ferir o Sr. Professor. E vou subir a escada e digo, é, Sr. Professor, no meu gabinete falamos. Oh, meu Deus, o que é que será? Olha, minha senhora, ele manda-me sentar, cheio de simpatia, e quando senta-me, manda-me sentar e diz-me, olha, o senhor mandou muitos bilhetinhos sobre a sua escola já está arranjada, sobre a minha escola de Travanca. E depois puxa pelo livro e diz assim, olha, o senhor mandou-me este livro, que é uma brochura de fotocópias, em que a Câmara gostou e leu muito, e gostou muito. E agora a Câmara, e depois puxa-me e diz assim, a Câmara fez este livro. Já o livro impresso. Ai, minha senhora, eu quando vejo o meu livro, confesso, eu a ver a minha fotografia, a ver a minha, um bocado da minha biografia, a ver os meus versos. Bem, eu confesso, eu chorei. Pois, ainda e foi cima... daí que nasceu, depois os meus livros todos, porque as pessoas muito me entusiasmam para eu escrever mais. E escreva mais. Ai, eu gosto tanto da sua poesia. Ai, eu tenho na mesinha de cabeceira o seu livro. E tudo isto me dá muito entusiasmo, dá muita força. Agora, as pessoas continuam a pedir para eu escrever o sexto. Não devo escrever, mas ninguém diga desta água não beberei, porque eu estou com 87 anos. Mas ninguém diz que o Sr. Feliciano tem essa idade. É graça de Deus. Tem um espírito muito, muito jovem. É graça. Então, devem ser os benefícios da escrita e da leitura. Sim, eu também fico assim mais jovem, sobretudo quando penso em escrever versos com beijinhos, versos com jardins, versos assim mais poéticos. Eu deixo de ser eu para meter dentro dessa personagem. Ó, Sr. Feliciano, já vamos então à parte final para falarmos de como é que foi possível também a edição deste livro. Contou com o apoio do município de Oliveira do Hospital, mas já lá vamos. Rematamos com essa parte. Sr. Feliciano, todos os dias escreve? Tem algum momento especial no seu dia para escrever? Não, olha, desde vim de férias eu não escrevi nada. Aliás, eu demorei esse livro, foi perto de um ano eu a trabalhar muito nele. Cada livro dá muito, muito trabalho. Ninguém imagina. Mas como eu não faço por trabalho, faço por amor, porque o que eu tenho que me dá prazer é escrever. O que me dava prazer era também fazer teatro. Gostava muito. Também fiz filmes. Fiz 5 filmes, mas eu devia ser tão feio que o operador nunca me filmou. Eu entro na figuração, minha senhora, só eu é que sei que entrei no Leão da Estrela, entrei no Vendaval Maravilhoso, entrei em diversos filmes. Não há um operador que achasse que eu carasse uma cara que se pudesse mostrar. Oh, nenhuma apresenta. Oh, Sr. Feliciano, perdoe esta minha maneira de estar, mas o Sr. Feliciano diz as coisas de uma forma tão engraçada que eu tenho mesmo que me rir, mas não quero com isso estar a troçar. Não, mas é verdade. Bem, mas também já agora eu quero contar uma que tem uma certa graça. Eu estou na Alemanha, na feira de Frankfurt. Estou a ver lá um artigo e tinha lá um intérprete. E eu tinha lá um intérprete que era muito, muito simpático, um ser alemão, era o Sr. Peter. E ele ia traduzindo. Eu estava a comprar o artigo, estavam duas senhoras bonitas a atender-me, e eu, conforme elas iam falando, ele traduzia-me o que é que elas diziam. Há uma altura em que calhámos a falar das minhas filhas. As minhas conversas vão sempre muito ter às minhas filhas. Tinha duas. Uma não a tenho, que faleceu há 25 anos, em que todos os dias o meu coração chora por ela, que não a esqueço um minuto, e fiquei com outra filha. Portanto, eu mostrei-lhe as minhas duas filhas, uma fotografia a elas, às duas meninas alemãs, todo vaidoso a mostrar-lhes as duas fotografias. Elas veem, viram, gostaram, e depois falaram para ele. Ele não me traduziu o que é que elas disseram. E eu disse, Sr. Peter, o senhor, elas falaram, o senhor não me traduziu. Ah, não disseram nada. Sr. Peter, elas disseram. Sr. Peter, desculpe. As meninas falaram, o senhor vai me traduzir. Senhor Silva, elas disseram, como é que um homem tão feio tem duas filhas tão bonitas? Ai, meu Deus. São de facto passagens da sua vida que nunca esquece. O Sr. Feliciano, e o senhor quando escreve, há pouco perguntei-lhe quais é que eram os seus momentos de inspiração. É mais à noite, mais de manhã? Escreve no À noite não escrevo. Eu escrevo mais, pelo menos escrevo agora mais que estou, estou reformado. Porque enquanto tive a minha vida ativa, eu tive uma firma 50 e tal anos, eu não escrevia. Eu só pensava, era no trabalho, na família e no amor ao meu semelhante. Era a única coisa que eu fazia. Agora escrevo um bocado à tarde e escrevo um bocado de manhã. Mas escreve no computador, à mão? Não, é tudo à antiga. Tudo à mão. Primeiro escrevo à mão. Dá um trabalhão. Primeiro escrevo à mão, depois de passar à mão é passado para computador. Aí consigo ler melhor o que escrevi, ou consigo emendar melhor. Portanto, há depois uma sílaba a mais naquela quadra, há uma sílaba a menos naquela quadra, há uma frase que vai que não deve ir, e tratamos de emendar. Pois já ficou melhor. Mas depois leio outra vez e há emendas. Pois. Conclusão, sempre que leio qualquer poema que escreva, sempre que leio, se eu ler duas, três, quatro vezes eu emendo. Quando chega o livro todo bonito, e por vezes as pessoas me dizem: ai, que encanto, dá gosto de ler, ninguém sabe como estou a escrever. O Sr. Feliciano é de facto muito animado na maneira como também conta aquilo que tem sido a sua vida e também esta dedicação aos livros e à poesia. Agora sim, falamos então do lançamento do livro. Mas já se me dá licença, aos livros e à poesia, há uma coisa que eu também vejo com muita dedicação, que é toda a minha família, é todo o meu semelhante e é também a minha travanca. E também gosto mais agora de Oliveira do Hospital do que estava antigamente, confesso a verdade, porque agora para Oliveira do Hospital vejo muitas flores. Estão muitas flores em vasos, estão muitas flores nas ruas. Isso encanta-me. E então, Oliveira do Hospital, posso dizer, também passa a pertencer ao meu jardim florido. Muito bem, fica o registro. Sr. Feliciano, aconteceu então a apresentação do livro no dia 16 de julho. Isto foi uma edição partilhada, em termos de custos, não é? Sim. De Oliveira do Hospital. Os últimos três livros que lancei foi edição da Câmara Municipal e do autor. Uhum. O primeiro caiu do céu, que nem sabia, foi um milagre. Que é o nosso segundo semelhante. O segundo foi a Câmara Municipal que fez toda a edição. O terceiro, quarto e quinto fui eu. Mas quero agradecer, não só quando a Câmara fez a edição toda, como a colaboração que têm, que além de fazerem, da Câmara faz a edição e eu também colaboro, edição do autor, mas a Câmara não pode ser mais amável que aquilo que tem sido. Muito amáveis todos, desde o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, a Sra. Vereadora da Cultura, que é uma pessoa extraordinária, de simpática, digo que não só para mim, como para todo o seu semelhante. Para a Doutora Graça Silva, o meu muito obrigado pela maneira como me trata. Portanto, me trata a mim, trata a todos. Toda a gente, não é? Sr. Feliciano, e como é que é possível, porque agora estamos a falar do seu livro, mais gente vai ter conhecimento. Quem quer o seu livro, onde é que o pode comprar? Onde é que pode encontrar? Olha, a Câmara tem-nos na biblioteca. E também a Junta de Freguesia, também lá de Travanca de Lagos, também lá tem livros à venda. Agora, eu confesso, os meus livros, nunca vendi um livro. Só ofereço. Eu devo dizer que sou... Oh, minha senhora, se fosse vender um livro, eu não vendia por menos 50 euros para o trabalho que eu tenho. Verdade. Olha, ninguém comprava. Pois. Então, como ninguém comprava, ofereço. E devo agora dizer... já sabe que a Câmara vende num preço bastante, bastante barato, e a Junta de Freguesia de Travanca de Lagos também vende muito barato. porque a tipografia também faz um preço barato, não é? Claro. Agora, o autor é que tem muito trabalho para escrever. Muito, muito. Mas, com a graça de Deus, os livros, até agora, segundo as pessoas me fazem o comentário, ficam tão bonitos, ficam tão bons, que eu tenho sempre mais vontade de escrever. Juro que agora já não vou escrever mais, porque os meus 87 são 87. Para escrever já ia aos 89, eu já ia nos a mais não. Que Deus me deixe viver enquanto eu puder, e enquanto eu puder ser o Feliciano da Silva. Acho que ainda vamos voltar a estar cá na rádio a falar de mais um livro, ó, seu Feliciano. Minha senhora, consta-me. Eu devo dizer que eu fui uma das presenteadas com o seu livro. O senhor Feliciano há dias teve o gosto de vir aqui à rádio e de me oferecer um livro com dedicatória e tudo. Muito obrigada, senhor Feliciano, por me ter oferecido um exemplar do seu lindo Jardim Florido. Está bem? Eu que agradeço à Rádio Boa Nova e na pessoa da Dona Liliana, da Doutora Liliana. Agradeço as atenções que têm para comigo. E agradeço a toda a direção e agradeço do fundo do coração a todos os meus amigos que me dão força. E houve um amigo que uma vez me chamou egoísta. Eu sou um egoísta. Mas sou um egoísta porquê? Porque só escreve para si. E você tem que escrever para divulgar. Pois, tinha razão. E foi daí que eu passei. Tinha razão. E ele teve razão. E foi razão. Daí que... Olha, uma vez uma menina muito, muito bonita, na Angra do Urismo, nos Açores, sem me conhecer, mas ela leu qualquer coisa meu, e que ela disse: senhor, o senhor tem que publicar um livro. Eu disse: não publico. Eu colaboro na edição, sem quase me ter visto e me conhecer. Não sei quem é, mas ficou-me gravado. Claro, fica sempre. Senhor Feliciano, muitos parabéns por mais este seu livro. Aquilo que lhe disse é de coração. Espero voltar a estar consigo aqui. Muito para obrigado. Um ano ou daqui a dois. Obrigado. Para o novo livro. De facto, tem uma escrita muito agradável, que puxa pelo sentimento das pessoas, que nos leva a locais onde não fomos. Muitos parabéns. E continuo assim com boas escritas. Está bem? Obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde. Da senhora Feliciano da Silva. Obrigado. Foi então este o apontamento, a conversa com Feliciano da Silva, este conhecido autor do Conselho de Oliveira do Hospital Natural da Freguesia de Travanca de Lagos, a propósito do livro O Meu Lindo Jardim Florido, um livro que está disponível para compra também junto das bibliotecas do município de Oliveira do Hospital, também da Junta de Freguesia de Travanca de Lagos, e também quem queira pode contactar diretamente o autor, que ele certamente encaminhará para poder encontrar e ter este livro na mesinha de cabeceira. Mais uma vez, Sr. Feliciano, muito obrigada, uma ótima tarde e continuação de muitas felicidades junto do seu Jardim Florido. Ai, muito obrigado. Eu agradeço a todos, o meu beijo e o meu abraço a todos. Muito obrigada.